já nem durmo mais, não. Só fecho os olhos e penso em você. Só fecho os olhos e tento entender o que me trouxe aqui. Sei que te amo mais, mais, bem mais do que eu te falei há um mês. E se eu não falo mais dessa vez, é porque finalmente entendi. Sem direção, me dê a mão e eu me perco mais. Eu e você sem direção, não solte a minha mão, jamais. Eu já nem durmo mais, não. Não sei se eu devo fugir de você. Se agora é certo ou errado dizer que eu te quero aqui. Sei que te amo mais, mais, mais, bem mais do que eu deveria, eu sei. E se eu não quero mais dessa vez, é porque finalmente entendi. Eu e você sem direção, me dê a mão e eu me perco mais. Eu e você sem direção, não solte a minha mão. Solte a minha mão. E você pode me guardar em cada foto, cada olhar, em cada vez que eu não ligar, porque me dói ouvir sua voz. E agora o tempo vai passar, talvez não exista nada pra falar. Se por acaso um dia encontrar o que perdeu, eu vou estar aqui. Eu você sem direção, me dê a mão e eu me perco mais. Eu e você sem direção, não solte a minha mão.